Fabricação caseira sem data de validade. Pra que tanta certeza? Tudo é relatividade. A vontade no som, deguste essa canção. Isso é o néctar, desperta, tire a sua conclusão. Manifestação alternativa pra rapaziada. Boa vibração ativa, incentiva na quebrada. Cada ideia no beat, eu já não falo sozinho. Pra quem no rap insiste, garanto até que é o caminho. Indico a todos os ouvintes que assim nunca se esquece. Com toda a pompa e requinte que a cerimônia merece. Família diferencia dos enlatados em conserva. Na prateleira se quebra, assim que o nível se eleva. Como a vela ilumina quando as trevas te cega. E equilíbrio distribui o peso que se carrega. Fora da lei, da regra, mas nunca nega o seio. Com fervor de quem prega pra manter o track cheio. Elevação na rendição. Outros buscam fazer justiça com as próprias mãos. Alguns medem o nível pela sua força ou saldo. Pra saber o seu nível é só contar seus voos altos. Paraquedas, não adianta pular de ponta. Duros na queda são os que constroem a ponte. Todas as metas traçadas devem ser cumpridas. Tá na hora de elevar o nível dessas vidas. Ninguém aguentava esperar, por isso veio. O som parece estelar, não tem mais freio. Maior que as ondas do mar, curando seus anseios. Um banho pra te relaxar e um prato cheio. Alimenta o ouvido de tracks pra não ter chilique. Pois nesse mundo de rap, se não houver um convite, siga seu instinto em cada oportunidade. Pois nem sempre é outra chance e amanhã pode ser tarde. Da engrenagem fazendo o mundo girar. Quando as palavras se juntam, começam a transformar abstrato em concreto. No papo que aqui é reto, sem deslize no trajeto, o track já tá repleto de rima, de batida, de vida. Poesia ritmada que na hora se improvisa e avisa que tudo tá rolando, do bruto pro lapidado. Original, carregando sempre seu certificado na luta de quem trabalha por um bem comum. O Toninho já dizia: eu não tô nessa só pra ser mais um. Nada te afetará se todo dia for assim. Ideia ligeira, tipo letra do Curumim ou do Tim, ou todos aqueles que sirvam de inspiração. Avisaram: esses dias tem que ser sangue bom. Pra quem quiser ouvir rap direto da fonte, hoje assim me livro das minhas rimas de ontem. Tá na hora.